que forró é isso aqui. Ligeiro, dá no couro, usa bombeiro, bota os cabra pra suar. E no terreiro, tá assim de biriteiro, dizendo que o forró está rampeiro pra danar. A minha puteira que é daquela zoeira, aquela poeira, aquele fogo no salão. Forró que rola dinheiro, mas o forrozeiro não quer ver enganação. Forró que rola dinheiro, mas o forrozeiro não quer ver enganação. Eles querem a gandaeira, querem a gandaeira, o povo quer a gandaia. Querem a gandaia, o sanfoneiro que namora. Homem da vida, se você toca pra gandaia, e vamos lá. Eles querem a gandaeira, querem a gandaeira, o povo quer a gandaia. Querem a gandaia, o sanfoneiro que namora. Homem da vida, se você toca pra gandaia. Sanfoneiro com forma ligeira, dá no couro, usa bombeiro, bota os cabra pra suar. E no terreiro, tá assim de biriteiro, dizendo que o forró está rampeiro pra danar. Também pudera que é daquela zoeira, aquela poeira, aquele fogo no salão. Rola que rola dinheiro, mas o forrozeiro não quer ver enganação. Rola que rola dinheiro, mas o forrozeiro não quer ver enganação. Eles querem a gandaeira, querem a gandaeira, o povo quer a gandaia. Querem a gandaia, o sanfoneiro que namora. Homem da vida, se você toca pra gandaia, e vamos lá. Eles querem a gandaeira, querem a gandaeira, o povo quer a gandaia. Querem a gandaia, o sanfoneiro que namora. Homem da vida, se você toca pra gandaia.